ラゴンボールスーパ ー。俺はまだ諦めていないんだな。第七宇宙は生き残る。俺のとっておきの作戦で第七宇宙を守りきる。この後すぐだ。 Com a sobrevivência dos universos em jogo, o Torneio do Poder começa finalmente a dirigir-se para o clímax final. Num dos últimos confrontos, Topol libertou todo o seu poder enquanto candidato a Deus da Destruição do Universo 11. Não há nada ao alcance do Universo 7 que lhes permita conseguir derrotar o extraordinário poder do Topol. Eu não sou como tu! Eu não me vou libertar de nada! Nós vamos sobreviver! Custa o que custar, destruição! Mas um desesperado e arriscado golpe do Vegeta conseguiu que o Topo acabasse excluído do torneio. Tu conseguiste libertar toda essa energia sem teres de abandonar quem és. Parabéns por teres derrotado o Topo. Foi merecido. Jiren libertou o seu verdadeiro poder. O que é que irá acontecer com o Universo 7? A derradeira muralha, a última barreira da esperança. Extraordinária. Aquele tipo é um monstro. Ele ainda estava a conter um poder desta dimensão. Até se consegue sentir aqui em cima a pressão da energia que ele liberta. O poder do Jiren é absurdo. Será que o Son Goku e os outros vão conseguir enfrentar um adversário como ele no confronto direto? Agora que já não tens colegas, estás finalmente a lutar a sério, é? Hã? Vegeta! Agora é demasiado tarde. Tu já és o último. Quando te derrotarmos, a vitória neste torneio será nossa. Vegeta, não me faças rir. Vocês estão num estado demasiado lastimável para me conseguir derrotar. Tu deves achar que és muito forte! Que idiota! Já estou farto de vocês. Toma lá disto. Maldito androide! Jiren, sou eu quem te irá derrotar! Mas para onde raio estás tu a olhar? Belo soco! Eu estou a perceber como é que conseguiste derrotar o Tobon. Mas não vai ser suficiente para me derrotar a mim! Vegeta! Ele conseguiu anular o Kamehameha do Son Goku! Aquele soco que ele deu foi bastante forte! O Jiren é inacreditável! Espera! Eu tenho aqui um pequeno presente para ti! Eu acho que é capaz de ter sido um bocado exagerado deixar que a explosão me atingisse. O Jiren ficou magoado? Sou atrevido. Eu não fazia ideia de que o estilo espancado te ficava tão bem. Seu maldito! Então, 17, tu estás bem? Sim, estou mais ou menos. Mas eu sabia que tinhas isso dentro de ti. Este teu ataque ajudou-me a perceber qual será a solução para derrotar o Jiren. Hã? Eu acho que se lançarmos um ataque desta dimensão e o apanharmos indefeso, vamos conseguir atingi-lo. Eu estou a perceber. Se nós coordenarmos os nossos ataques, podemos atingi-lo com um ataque ainda mais forte do que este último. Sim. Com isso, talvez seja possível derrotar o Jiren. Para ganhar, eu faço o que for preciso. Primeiro, eu e o Vegeta vamos mantê-lo ocupado. Usa essa oportunidade. Sim. Já acabaram de discutir a estratégia. Fica descansado. Nós vamos ajustar tudo o que temos a ajustar contigo. A partir de agora é a nossa vez. Desta vez vamos atacar os três em simultâneo. Eu não acredito que ele conseguiu resistir ao nosso ataque combinado. Parece que chegou a hora. Eu não vou ser atacado desta maneira por você! E deixar-vos fazer o que querem! As regras não me interessam. Tu estás condenado. É o teu fim. Eu vou acabar contigo. Vais ver quem é o mais forte. Ainda aqui estou. Não desisti, sabes? O Universo 7 vai sobreviver. Aquele... 17! Sobrevivem e depois como é? O que é que vocês vão fazer se sobreviverem? O que desejam fazer com as superbolas de cristal? Eu estou a planear conquistar as superbolas de cristal e depois fazer um cruzeiro com a minha família. Estás a brincar, não? Estou a falar a sério. E quanto a ti, Jiren? Além do título de mais forte, tu não desejas mais nada, não é verdade? Eu também tenho um desejo que gostaria de ver concedido. O desejo do Jiren. Eu já calculava. Jiren, tu continuas. Belmode! Eu vou explicar-vos porque é que o Jiren é tão obcecado com a força. Os pais do Jiren foram mortos por um certo vilão. Ah, O Jiren conseguiu escapar à morte ao ser salvo por um homem que mais tarde se tornou seu mestre. Sob o olhar atento de seu mestre, o Jiren procurou percorrer o caminho da força e da justiça. Um, dois, três... O Jiren começou a reunir companheiros. No entanto, um dia o vilão voltou a aparecer. O Jiren lutou ao lado dos seus companheiros e estava confiante de que conseguiria sair vitorioso. Mas o vilão era demasiado forte e foi eliminando os companheiros do Jiren um a um. O próprio mestre do Jiren perdeu a vida a lutar contra esse vilão. O Jiren procurou voltar a enfrentá-lo, mas nenhum dos discípulos sobreviventes se quis juntar a ele. Aqueles que não tinham poder, não tinham outra opção a não ser obedecer aos mais fortes. O Jiren encontrou-se sozinho. Depois de ser traído por aqueles em quem mais confiava, o Jiren sentiu um imenso desgosto. Nesse momento, ele apercebeu-se de que a confiança não tem qualquer valor. Ao mesmo tempo, ele também passou a perceber que a força é a justiça. A força é realmente absoluta. Se se ganhar, o resto virá atrás. A vitória irá proporcionar-nos tudo. Para isso, não necessitamos de emoções. Eu passei a admirar a ânsia com que o Jiren desejava possuir uma força inacreditável e também o seu espírito solitário. Muito bem. O teu desejo é... Eu pensava que tu serias uma espécie de máquina assassina. Mas afinal, tu ainda possuis algumas qualidades humanas. Não. Tu parece que falas demasiado, caro Belmoth. Confiança, é? Confessa lá. Ultimamente não tens estado a usar aqueles tipos ali só com o objetivo de alcançar os teus objetivos? Cala-te! O que é que tu sabes sobre o Jiren? Tu estás a viver a tua vida agarrado ao passado. Tocámos numa questão sensível e isso afetou-te, certo? Achas que se ganhar vais conseguir voltar atrás à realidade que conheceste antes? Que vais conseguir enterrar o teu passado? Patético! Bolas para isto! A força é totalmente absoluta. O verdadeiro poder permite perdoar tudo. Até mesmo o passado. Desculpem a vossa falta de poder. Son Goku! Vegeta! 17! Levanta-te, Son Goku! Estás a fazer? Corre e salva-te! Faz isso por ti! Não vai resultar, 17! Com essa energia não vais conseguir! Deixe-te sair daí, 17! 17! Ei! Son Goku! Vegeta! Eu desisti daquele cruzeiro. Podem agradecer-me. Parece que descansaram alguma coisa. Fazer sacrifícios pelo próximo é uma atitude nobre e humana. Significa que a equipa do Son Goku foi derrotada? Significa que a equipa do Son Goku perdeu? Aquilo salvou as vossas vidas. Vocês deviam estar muito agradecidos pelo vosso companheiro ter sacrificado para poupar as vossas vidas. Zacete, tu sacrificaste-te para nós conseguirmos recuperar alguma coisa. Aquele parvalhão, ele sempre teve esta ideia. Obrigado, 17. Aquele parvo do 17, ele sacrificou a vida. Impressionante. Para conseguir salvar o Son Goku e o Vegeta, o 17 criou umas barreiras. E além disso, fez explodir no exato momento em que devia para reprimir o ataque do Jiren. Isso significa que... Efetivamente. Eu julgo que devemos considerar o que aconteceu como o 17 tendo-se destruído a si próprio com um ataque suicida. Sendo assim, Jiren do Universo 11 não será penalizado. Coitado do 17! Tu ainda estás de pé. Jiren, não sei se sabes, mas sou eu quem te vai eliminar do torneio! O 17 salvou os guerreiros de uma situação difícil. O Vegeta reúne toda a sua força de vontade e capacidade de resistência para finalmente desafiar o Jiren para um duelo final. Como é que ele irá fazer frente ao poder do Jiren? Faltam 3 minutos para o torneio do poder chegar ao fim. Não te atrevas a subestimar-me! O 17, numa atitude nobre, protegeu-nos a mim e ao Vegeta para que pudéssemos continuar. O Jiren pode ser forte, mas nós não nos vamos render. Nós vamos derrotá-lo, custe o que custar. Nós é que vamos sobreviver a este torneio. Força, Vegeta! No próximo episódio de Dragon Ball Super, manter o orgulho até ao final. A queda de Vegeta! Não percam o próximo episódio, porque nós também não.